Yau, essa daqui é pra aquelas gay, que no prezinho já sabia que era gay. A criançada apontava, você é muito gay. Já brincava com as Barbie, teu filho é gay. Eu bem que te avisei, é pra aquelas gay. Que não sabia bem porque era ruim ser gay. Sentiu na pele bem cedo como tratas gay. Já brigou com Deus porque me fizeste gay. Queria ser alguém, já não temas gay. Aquilo que não mata fortalece um gay. Sentiu quanto te empodera ter nascido gay. Em teus olhos um espelho onde eu me enxerguei. É que eu também sou gay e levante gay. Que a luta ainda não acabou pras gay. A nossa vitória vai ser o close gay. E se hoje eu tô aqui dando voz pras gay, é por ser gay.